O caminho de terra que ligava à varanda dos fundos à velha estufa de vidro havia desaparecido sob a água e o mato. A chuva caía mansa e contínua lá fora, revelando o problema. Onde antes havia uma passagem reta e seca, agora restava apenas uma faixa de lama escura, cheia de poças irregulares e grama alta que dobrava sob o peso da água. A luz amarela da varanda iluminava o trecho inicial, mostrando que era impossível atravessar o quintal sem afundar as botas na terra encharcada. A estufa, no outro extremo do terreno, parecia isolada, separada da casa por aquele trecho de chão desfeito. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Era preciso consertar aquilo. O desequilíbrio no quintal pedia uma solução firme. A decisão foi tomada ali mesmo, de pé no degrau seco da varanda. A noite seria dedicada a restaurar o caminho, a criar uma passagem sólida de pedra e cascalho que a água não pudesse lavar. Antes que a madrugada chegasse, haveria uma trilha limpa, firme e segura, unindo novamente os dois espaços. A chuva não seria um obstáculo, mas uma companhia constante durante o trabalho. O preparo começou com gestos lentos e práticos. Um casaco de borracha amarelo, grosso e pesado, foi retirado do gancho na parede de madeira. Vestir o casaco trouxe uma sensação imediata de proteção. O tecido rígido cobria os braços e as costas, formando uma barreira segura contra o frio e a umidade. Em seguida, vieram as botas de chuva, altas e escuras, com solas grossas de borracha, feitas para pisar em qualquer terreno. Um par de luvas de couro macio completou a vestimenta. O ar da noite estava fresco, o cheiro de terra molhada subia do quintal e invadia a varanda. A chuva fazia um barulho constante e rítmico no telhado de zinco acima da porta. Era um som calmo, sem vento forte, apenas a água caindo reta em direção ao chão. Perto da porta, havia um cesto com ferramentas de jardim. Uma enxada de lâmina braga e cabo de madeira lisa foi escolhida. O peso da ferramenta nas mãos passava confiança. Ao lado do cesto, um lampião de metal com uma arça resistente estava pronto para uso. O botão foi girado e uma luz quente e forte acendeu dentro do vidro grosso. O lampião foi pendurado em um gancho na quina da varanda, jogando um feixe de luz que cortava a escuridão e iluminava o começo do trabalho. Tudo estava no lugar. A chuva continuava a cair, lavando as folhas das árvores ao redor. O quintal esperava. O primeiro passo foi dado para fora da varanda, descendo o degrau de madeira. A bota tocou a borda da lama. A noite de trabalho estava apenas começando, e o objetivo era claro e simples. A bota de borracha afundou levemente na borda do caminho desfeito. A terra estava macia e pesada. O primeiro movimento com a enxada foi firme. A lâmina de metal cortou a camada de cima da lama, puxando para o lado a grama alta e as raízes soltas. O som da ferramenta raspando a terra molhada era surdo e constante. A cada puxada, um pedaço do chão velho era removido, revelando uma terra mais escura e compacta por baixo. O trabalho encontrou um ritmo próprio: levantar a enxada, cravar na terra, puxar para trás. Aos poucos, a faixa de lama informe começou a ganhar bordas retas. A água da chuva caía sobre o casaco amarelo, escorrendo pelos ombros e pingando no chão. Mas por dentro, o corpo continuava seco e aquecido pelo esforço. O mato retirado era amontoado em pequenas pilhas nas laterais, longe de onde o novo caminho seria feito. Avançar exigia paciência. O trecho tinha cerca de 10 metros até a porta da estufa. Cada metro limpo mostrava o progresso da noite. As poças de água barrenta eram desfeitas quando a enxada nivelava o terreno. A lâmina raspava os pequenos altos e baixos do chão, criando uma calha rasa e plana, pronta para receber a base do caminho. O cheiro de raízes cortadas se misturava ao cheiro da chuva. Era um aroma fresco e cru. A luz do lampião na varanda ficava um pouco mais distante a cada passo dado para a frente, mas ainda iluminava as costas do casaco e o chão logo à frente. Para enxergar melhor a metade final do trajeto, um segundo lampião foi aceso e colocado sobre um toco de madeira perto da cerca. A luz cruzada das duas lâmpadas criava um corredor iluminado no meio do quintal escuro. O chão raspado formava pequenos montes nas laterais. Onde antes havia desordem, agora existia uma linha clara desenhada no chão. O fundo da calha rasa estava liso. As gotas de chuva batiam na terra recém-exposta e eram rapidamente absorvidas. O terreno parecia respirar aliviado com a remoção do peso do mato molhado. O movimento repetitivo de puxar a terra trazia uma calma profunda. Não havia pressa. Se uma raiz mais grossa oferecia resistência, a enxada descia duas ou três vezes no mesmo lugar até que a madeira cedesse com um estalo seco. O obstáculo era retirado com as mãos enluvadas e jogado para o lado. A bota pisava no trecho limpo para testar a firmeza do solo. Chegar perto da estufa marcou o fim dessa etapa. O último pedaço de grama invasora foi puxado. A enxada foi encostada na parede de vidro da estufa. O caminho agora era uma longa faixa limpa e afundada na terra, ligando a casa ao destino final. O desequilíbrio visual havia sumido. A tela estava em branco, preparada com cuidado, apenas esperando os materiais que dariam força e estrutura àquela passagem. A chuva continuava a cair, lavando o cabo da ferramenta encostada. Atrás da casa, sob um toldo de lana grossa, havia uma pilha de cascalho gris. As pedras pequenas e irregulares estavam secas e protegidas do tempo. Um carrinho de mão de metal verde, com uma roda de pneu largo, esperava ao lado. A lona foi puxada para trás com um som áspero, revelando a montanha de pequenas pedras. Uma pá de bico quadrado foi pega para iniciar a transferência. A pá mergulhou na base da pilha com um ruído metálico e seco. O cascalho deslizou para dentro do metal. O peso foi erguido e despejado dentro do carrinho. O som das pedras caindo no fundo de metal ecoou pelo quintal, alto e nítido contra o barulho suave da chuva. A ação se repetiu várias vezes. Mergulhar a pá, levantar, despejar. O carrinho foi enchendo aos poucos, a montanha de pedras grises formando um cone no centro da caçamba. Quando o carrinho estava cheio, os braços de madeira foram levantados. O peso era considerável, mas a roda larga girava com facilidade sobre a grama curta do quintal. O transporte começou. O carrinho foi empurrado até o início do caminho limpo, perto do degrau da varanda. A roda parou bem na borda da calha de terra. Com um movimento firme, o carrinho foi inclinado para frente. O cascalho escorregou todo de uma vez, caindo na terra molhada com um som de desmoronamento suave. Uma pequena nuvem de pó de pedra subiu, mas foi rapidamente derrubada pelas gotas de chuva. As pedrinhas se espalharam, cobrindo o primeiro metro do caminho. Um ancinho de dentes curtos foi usado para nivelar o material. A ferramenta puxava e empurrava o cascalho, espalhando as pedras de forma igual. A camada precisava ser grossa o suficiente para impedir que a mala subisse, mas plana o bastante para receber as pedras maiores depois. O som do ancinho raspando no cascalho era áspero e constante. A chuva começou a lavar o pó das pedras espalhadas, revelando tons de cinza claro, branco e pequenos pontos pretos. A viagem até a pilha sob o toldo foi repetida. O carrinho foi enchido novamente. O trajeto pelo quintal escuro, a inclinação da caçamba, o despejo das pedras. Cada carga de cascalho cobria mais um pedaço do caminho. O ancinho entrava em ação logo em seguida, alisando o leito. O trabalho exigia força, mas era um esforço bom que aquecia os músculos e mantinha a mente focada no presente. A água da chuva, que antes se acumulava na terra, agora encontrava o cascalho. As gotas batiam nas pedrinhas e escorriam para os espaços vazios, drenando perfeitamente. A lama não tinha mais como se formar ali. A base estava sólida. Foram necessárias 6 viagens com o carrinho de mão para cobrir toda a extensão até a estufa. A última carga foi despejada bem em frente à porta de madeira e vidro. O Ancinho espalhou as últimas pedras, conectando a base de cascalho ao batente da porta. O caminho inteiro agora era uma faixa cinza e texturada. A passagem já parecia segura, mas ainda faltava a superfície de apoio principal. O Ancinho foi guardado e o carrinho vazio foi deixado de lado, com a chuva lavando os restos de pó de pedra dentro de sua caçamba. Perto da cerca lateral do terreno, várias placas de pedra ardósia estavam empilhadas. Eram pedras grandes, planas, com bordas irregulares e espessura grossa. A cor natural da pedra era um cinza profundo, quase azulado, que ficava ainda mais escuro quando molhado. Elas seriam os degraus do caminho, as ilhas de estabilidade sobre o mar de cascalho. A primeira pedra foi levantada com as duas mãos. O peso era grande, exigindo que as pernas dessem apoio ao movimento. A superfície da ardósia era fria e áspera através do couro das luvas. A pedra foi carregada com passos curtos até o início do caminho, perto da varanda. Com cuidado, a placa foi abaixada e solta sobre a cama de cascalho. Ela pousou com um baque surdo. As mãos pressionaram o centro da pedra, forçando-a contra as pedrinhas menores. Um leve movimento de balanço de um lado para outro fez com que o cascalho cedesse e se acomodasse sob a base irregular da ardósia. A bota pisou no centro da pedra, transferindo todo o peso do corpo para ela. A pedra não se moveu. Estava firme, ancorada. A segunda pedra foi buscada na pilha. O trajeto de ida e volta se tornou a nova rotina. Carregar o peso, medir a distância visualmente, soltar a pedra no cascalho. O espaço entre uma pedra e outra foi calculado para acompanhar o tamanho de um passo natural. Nem muito perto, o que faria a caminhada parecer travada, nem muito longe, o que exigiria um pulo. O ritmo da caminhada ditaria a posição de cada placa. A chuva continuava a molhar tudo. Assim que cada pedra era colocada no chão, a água lavava sua superfície plana, fazendo-a brilhar na luz dos lampiões. A textura da ardósia mostrava pequenas linhas e veios naturais. O contraste entre as pedras grandes, lisas e escuras, e o fundo de cascalho miúdo e claro, criava um desenho bonito no chão. A terceira pedra, a quarta, o trabalho avançava metro a metro em direção à estufa. O peso carregado repetidas vezes fazia a respiração ficar um pouco mais profunda. O ar frio da noite entrava nos pulmões, trazendo o cheiro clino da chuva. Cada pedra colocada era um pequeno marco de progresso. A passagem deixava de ser apenas uma faixa no chão e passava a ter pontos de contato claros. Em um momento, uma das pedras colocadas balançou levemente quando pisada. A base não estava perfeita. A pedra foi levantada pela borda e um punhado extra de cascalho foi empurrado para o lado que estava mais baixo. A pedra foi solta novamente. Um novo pisão confirmou que o problema estava resolvido. Não havia espaço para instabilidade. As mãos seguravam firme as bordas rústicas. Os braços faziam o esforço de descer o peso com controle. A fileira de pedras retas começava a formar a espiranha dorsa do caminho. A luz amarela refletia na água que escorria pelas placas escuras. Ao colocar a última pedra, bem em frente à estufa, o trajeto principal estava desenhado. Era possível ir da casa até o outro lado pisando apenas nas grandes pedras planas, sem tocar na terra ou no cascalho. A estrutura central estava pronta e segura. As grandes pedras estavam no lugar, mas ainda havia espaços vazios ao redor delas. O cascalho da base precisava de algo mais pesado e escuro para travar as placas de ardósia em suas posições definitivas e dar o acabamento final às bordas do caminho. Perto do muro dos fundos, havia sacos de seixos de rio, pedras pequenas, lisas e arredondadas pela água em tons de marrom, preto e bege. Um balde de plástico forte foi usado para transportar os seixos. O saco de ráfia foi aberto com um canivete e o balde foi mergulhado dentro dele. O som das pedras lisas raspando umas nas outras era diferente do cascalho áspero. Era um barulho mais oco e redondo. O balde cheio foi carregado pela alça até o começo do caminho. O trabalho, agora, era de detalhes. O balde foi inclinado e os seixos rolaram devagar, caindo nos espaços entre a primeira placa de ardósia e a borda de terra do quintal. As mãos com luvas espalharam as pedrinhas arredondadas, empurrando-as para preencher cada canto vazio. Onde a placa de ardósia terminava, os seixos formavam uma moldura firme. A chuva ajudava no processo. A água fazia as pedras menores escorregarem e se encaixarem melhor nos buracos minúsculos. O espaço entre um degrau e outro foi preenchido com uma camada densa de seixos escuros. O cascalho cinza da base desapareceu sob essa nova cobertura. O contraste de cores mudou. Agora eram as grandes pedras escuras cercadas por uma infinidade de pequenas pedras lisas em tons de terra. O balde foi esvaziado, enchido novamente e trazido para o lado. A ação exigia ficar agachado por mais tempo. O joelho da calça do casaco amarelo tocava o chão molhado, mas a borracha impedia que a água passasse. As mãos trabalhavam perto do chão, sentindo a forma das pedras, arrumando a textura do caminho. Era como montar um quebra-cabeça simples, onde todas as peças acabavam encontrando seu lugar. Os dedos apertavam os seixos contra as bordas das placas maiores. A pressão garantia que nada sairia do lugar quando alguém caminhasse por ali. O som das pedras menores se acomodando era como um leve estalar contínuo. A água da chuva escorria pela superfície lisa das pedras de rio, criando pequenos caminhos líquidos que desapareciam na terra nas laterais. Avançando devagar, o preenchimento seguiu ao longo de todo o trajeto. Cada metro ganhava peso e definição. As bordas do caminho, antes apenas terra cortada pela enxada, agora estavam protegidas e desenhadas pela linha de seixos. O mato não teria como voltar. O espaço não teria como crescer com facilidade. O balde fez sua última viagem. As pedras finais foram derrubadas ao redor da última placa de ardósia, perto da entrada da estufa. As mãos alisaram a superfície pela última vez. O balde vazio foi deixado de lado. A junção entre os diferentes tipos de pedra criavam uma superfície sólida, bonita e funcional. O caminho estava fisicamente completo. Não faltava nenhuma pedra, nenhum pedaço de terra estava exposto. A passagem estava selada e pronta para durar por muitas estações. A estrutura estava pronta, mas a noite ainda deixava o caminho escuro. As grandes pedras e os seixos lisos se misturavam com as sombras do quintal. Para que a passagem fosse acolhedora e segura em qualquer momento, era preciso trazer luz para perto do chão. Dentro da caixa de ferramentas na varanda, havia um conjunto de pequenas lanternas de chão, feitas de ferro escuro e vidro grosso, projetadas para ficar ao ar livre. A caixa de papelão foi aberta. Cada lanterna tinha o formato de um pequeno lampião quadrado, sustentado por uma haste de metal com uma ponta afiada na base. Dentro do vidro, uma lâmpada com forma de chama repousava, alimentada por pequenas baterias seladas contra a água. O peso de cada peça nas mãos transmitia qualidade. Eram objetos feitos para suportar a chuva e o vento. A primeira lanterna foi retirada da caixa. A haste de metal foi encaixada na base quadrada. Caminhando até a lateral do novo caminho, a ponta afiada foi posicionada na terra firme, logo além da borda de seixos. As duas mãos pressionaram o topo da haste para baixo. O metal cravou na terra molhada com um leve som de atrito, descendo até ficar firme e reto. Um pequeno botão de borracha sob a tampa da lanterna foi apertado. A luz acendeu instantaneamente. Era um brilho amarelado, quente e suave. A luz não ofuscava os olhos, mas derramava um círculo de claridade sobre as pedras lisas e a grande placa de ardósia mais próxima. As gotas de chuva que caíam no vidro grosso da lanterna brilhavam como pequenos diamantes por um segundo antes de escorrerem. A segunda lanterna foi preparada. A distância foi medida a passos. 3 passos largos para a frente, no lado oposto do caminho. A haste foi cravada na grama. O botão foi apertado. Um novo círculo de luz amarela apareceu, cruzando levemente com a luz da primeira lanterna. O padrão alternado começou a se formar. Uma luz à esquerda, outra à direita, guiando a visão para a frente. O som da chuva continuava constante. A água batia no capuz do casaco amarelo enquanto a caminhada de ida e volta acontecia. Pegar a lanterna, montar a haste, cravar na terra, acender a luz. O trabalho era limpo e rápido. A cada nova luz acesa, o caminho se transformava. O que era apenas um projeto de pedra e esforço físico ganhava agora uma atmosfera calma e convidativa. A luz revelava os detalhes que a escuridão escondia, os veios da ardósia, o brilho molhado dos seixos de rio, a textura da grama ao redor. A água da chuva parecia fios prateados cruzando os feixes de luz antes de tocarem o chão. A última lanterna foi colocada perto do degrau da estufa. A haste foi cravada com firmeza. O botão foi acionado. A luz iluminou a porta de madeira velha e o vidro embaçado da estrutura. O trajeto estava completamente iluminado. 7 pequenas lanternas pontuavam a distância entre a casa e a estufa. A noite escura do quintal havia sido domada por essa trilha de luzes quentes e pedras firmes. O trabalho de construção e preparo havia chegado ao fim. As ferramentas foram recolhidas e colocadas de volta no cesto na varanda. A enxada, o balde, o ancinho. O carrinho de mão foi virado de cabeça para baixo, encostado na parede, para não acumular água. De pé no degrau de madeira, sob a proteção do telhado da casa, o olhar percorreu o trabalho terminado. O caminho se estendia à frente, claro e definido. As luzes amarelas das lanternas formavam um corredor suave através da chuva. Onde antes havia apenas mato e lama alta, agora existia ordem. O momento pedia para que a nova passagem fosse usada. O primeiro passo desceu do degrau de madeira e encontrou a primeira grande placa de ardósia. A bota de borracha tocou a pedra. O som foi firme, um contato seco e duro, completamente diferente do ruído de enfundar na terra molhada. A pedra não cedeu 1 milímetro sequer. O peso do corpo foi transferido com segurança. O segundo passo alcançou a placa seguinte. A distância medida anteriormente estava perfeita. A caminhada era natural, sem esforço para alcançar o próximo ponto de apoio. A chuva caía sobre o casaco, mas a caminhada era tranquila. Olhar para baixo enquanto se andava revelava o desenho das pedras iluminadas. Os pequenos seixos nas bordas mantinham tudo no lugar, e a água escorria perfeitamente entre eles. Nenhuma poça se formava sobre as ardósias. O sistema de cascalho no fundo trabalhava em silêncio, drenando cada gota que caía do céu. A metade do caminho foi alcançada. O ar estava frio, mas o calor do esforço físico ainda permanecia no corpo. O som da chuva batendo nas pedras e no capuz de borracha era a única coisa que se ouvia no quintal. A estufa se aproximava a cada passo seguro. O último degrau de pedra foi pisado. A mão alcançou a maçaneta de metal frio da estufa. A porta de madeira rangeu levemente ao ser aberta. O interior estava escuro, mas o cheiro que escapou de lá de dentro era acolhedor. Era um cheiro de terra seca, folhas de tomateiro, vasos de barro e madeira velha. Um contraste imenso com a umidade fria do lado de fora. Ao entrar, a porta foi encostada, um interruptor na parede foi tocado e uma única lâmpada no teto da estufa acendeu. O interior revelou prateleiras cheias de pequenos vasos, sacos de terra e ferramentas de poda. O som da chuva mudou. Em vez de cair sobre o cascalho e as folhas, a água agora batia no telhado de vidro inclinado acima da cabeça. Era um som mais agudo e espalhado, como milhares de pequenos dedos batendo nas vidraças. De dentro da estufa, através dos vidros molhados, o olhar voltou para o quintal. O caminho recém-construído brilhava na noite. As lanternas amarelas marcavam a rota exata até a varanda iluminada da casa. A passagem estava lá, sólida e silenciosa. O isolamento da estufa havia acabado. A ligação entre os dois espaços foi restaurada de forma definitiva. A lama não era mais um problema. A caminhada de volta seria tão segura e seca quanto a caminhada de ida. Dentro da estufa, o ambiente era seco e protegido. Perto da mesa de plantio, havia um banco de madeira desgastado pelo tempo. O casaco de borracha amarelo, molhado e pesado, foi desabotoado e pendurado em um gancho grosso na viga de sustentação. As gotas de água escorreram sobre o chão de terra batida. As luvas de couro foram retiradas e colocadas sobre a mesa. O corpo relaxou ao sentar no banco de madeira. O esforço da noite cobrava seu preço em um cansaço bom, aquele que vem depois de um trabalho manual bem feito. Os músculos dos braços e das pernas sentiam o peso das pedras carregadas, mas a sensação era de alívio e suficiência. Sobre a mesa, uma garrafa térmica esquecida ali mais cedo guardava um resto de chá de camomila. A tampa serviu de copo. O líquido ainda estava morno. O calor do chá desceu pela garganta, aquecendo o peito e trazendo um conforto imediato. O cheiro doce da camomila se misturou ao cheiro de terra seca do ambiente fechado. O olhar se fixou na janela de vidro à frente. A chuva continuava a lavar a noite lá fora. O som no telhado de vidro era uma canção de ninar constante e ritmada. Através das gotas escorrendo pela vidraça, as pequenas luzes amarelas do novo caminho brilhavam sem piscar. As pedras grandes repousavam firmes no chão, ancoradas pelos seixos, imunes à água que caía. Não havia mais nada a ser feito ou consertado. O espaço estava organizado. A desordem da lama havia dado lugar à estrutura duradoura da pedra. O quintal respirava com calma sobre a chuva. O calor do chá, o som da água no vidro e a visão da trilha iluminada traziam uma paz profunda. A noite podia seguir seu curso, fria e molhada lá fora, enquanto o descanso seguro e silencioso tomava conta de tudo.